abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Amor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. Sede de alcançar as nações. Cobre-me querem vida, tem sede de água viva e quer andar na África, Europa, América do Sul. Deus chama todos os povos. América do Norte, América Central. Esperam ser banhados pelo sangue do Senhor. Pelo sangue do Senhor. Me mandar irei. A salvação está bem próxima.